Nunca mais foi o que você falou. Não se importa com meu pobre coração. Eu não sei o que aconteceu. Acho que quem errou sempre fui eu. Por te amar tanto assim. Meu amor, meu grande amor, vem pra casa por favor. Tô carente de amor. Ale, ale, ale. Meu amor, meu grande amor, vem pra casa por favor. Tô carente de amor. Ale, ale, ale. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Oh,